Eu vou seguindo o meu caminho, o caminho do meu coração. Estou feliz com meu padrinho e com o general Juramidão. Vou aprendendo nesta doutrina a ser bom com todos meus irmãos. Sinto amor, sinto a luz, estou vibrando toda esta força do coração. Meu coração é o coração da minha vida que vai sempre me dar meu amor. Meu pai me deu, aqui estou com alegria e junto do meu bom professor. Eu vou seguindo com o carinho que ele me dá sempre nesta linda luz. E agradeço ao meu bom mestre, o destemido, ele é o meu Senhor Jesus. Quero pedir para meu pai e minha mãe um pouco de paz no coração. Muita harmonia nesta doutrina, sem teimosia, pela Senhora da Conceição.